Começa agora o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres. Boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Frei Caneca. Eu sou Fernanda Cruz. E eu, Verônica Pregana. E é sempre um prazer fazer parte da Faixa Mulher aqui na 101.5. Hoje a gente vai falar sobre algo que não gostaríamos que existisse na face da Terra: a violência contra crianças e adolescentes. Os dados que levantamos denunciam a seriedade deste problema social. Mas não vamos falar só desta triste situação sem comentar sobre o que podemos fazer para combatê-la. A gente vai falar de todos os tipos de violência, inclusive as veladas, mais difíceis de serem percebidas. Fica na sintonia. O Vozes do Campo e da Cidade está só começando. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. De acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade todos os direitos das crianças e adolescentes. É dever também manter as crianças e adolescentes a salvo de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Brasil teve avanços significativos na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, a exemplo da diminuição da mortalidade infantil. Com a redução destas mortes prematuras, entre 1995 e 2005, 239 mil crianças que antes engrossariam as estatísticas de óbitos resistiram. No entanto, as desigualdades sociais ainda afetam grande parte das crianças e adolescentes do país, violando seus direitos e fazendo com que muitos não cheguem à vida adulta. Isso porque, ao ser excluídos das políticas públicas, esses meninos e meninas ficam muito vulneráveis. Homicídios, violência sexual e violência contra adolescentes no sistema socioeducativo têm se tornado uma questão crítica no país. Em 2016, o Disque 100 recebeu mais de 144 mil denúncias de violações de direitos contra crianças e adolescentes em todo o país. Vale salientar que esse é o número que você pode ligar para fazer qualquer tipo de denúncia. Ainda falando de 2016, para se ter uma ideia, se olharmos somente para os casos de negligência e abandono, vamos ter o dado alarmante de 1.892 denúncias em Pernambuco e 343 no Recife. Neste ano, segundo o relatório Cenário da Infância da Fundação Abrinq, quase 20% das mortes por homicídios no Brasil afetam pessoas entre 0 e 19 anos de idade. E o que é mais preocupante, aqui na região Nordeste é onde mais se mata criança e adolescente no país. Desde 2012, a taxa de homicídios de adolescentes tem sido mais alta do que a da população em geral. E há um perfil claro dos adolescentes mortos. Em sua maioria, meninos, negros, pobres, moradores da periferia dos grandes centros urbanos. E muitos fora da escola pelo menos 6 meses antes de serem assassinados. Pois é, Verônica. Falar da violação de direitos é sempre doloroso, mas é extremamente importante para que a gente possa seguir lutando por uma sociedade mais justa. Fernanda, e quem vai nos ajudar a falar sobre esse assunto é Elisângela Maranhão, mais conhecida como Anjinha. Ela é membro do GCASC, Grupo Comunidade Assumindo Suas Crianças do bairro de Peixinhos. Seja bem-vinda, Anjinha. A gente está muito feliz por poder contar com a tua contribuição aqui no programa. Então, eu agradeço primeiramente ao programa, né, Voz do Campo e da Cidade, a Rádio Frei Caneca e a todos os ouvintes, né, que estão preocupados com essas discussões, né, sobre as políticas sociais, sobre o fragilamento da situação das pessoas que vivem em periferia. Agradeço muito, estou muito feliz. Primeiro, Anjinha, explica para a gente o trabalho do GCASC e como essa ação tem contribuído para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, o Grupo Comunidade, ele surge nos anos 86, né? A gente está com 34 anos de atuação, lutando pela garantia dos direitos da criança e do adolescente, atendendo as crianças no grupo, e também o grupo Comunidade surgiu numa situação muito deplorável no bairro de Peixinhos, né, onde aconteceu muitos assassinatos de crianças, de adolescentes e de jovens nesse período. E na época do surgimento dele, surgimento para salvar vidas. Mas aí, ao longo do tempo, a gente viu que a gente tinha necessidade de ocupar as crianças de alguma forma, né, trazendo um trabalho diferente, com uma pedagogia diferente, para transformar a vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens no bairro e de suas famílias. Ao longo do tempo, né, quando o grupo surgiu, a gente não tinha estrutura física, não tinha nada, né, mas tinha o querer das pessoas, moradores do bairro, mulheres lutadoras, mulheres que têm uma história de luta muito forte dentro do bairro, e se dedicaram a esse trabalho, né, fundaram a instituição. O Grupo Comunidade ele é um grupo que tem uma visibilidade importante na comunidade, tem muitos resultados, né, de crianças e adolescentes que estão viraram adultos, né, ao longo desses 34 anos, que constituíram família e que estão bem. Mas o grande desafio do Grupo Comunidade é justamente garantir essas políticas, realmente sejam de qualidade, né, no campo principalmente dos direitos da criança, né, do adolescente. Nós fazemos parte do Conselho da Criança e do Adolescente, temos mãezinha Aurelina, que é uma educadora, e ela é conselheira, né, participa ativamente do conselho, mas assim, o Grupo Comunidade também a gente desenvolve atividades, né, ocupacionais, atividades e educativas, e temos o foco também com a cultura, né, a gente conecta as atividades nas relações culturais de reivindicação dentro do bairro. Então, é um grupo que tem um histórico de luta muito grande, de resistência. Nós trouxemos alguns dados no início do programa sobre a taxa de homicídios de menores de 19 anos. Essa ainda é uma realidade muito dura no país e nas regiões metropolitanas. De que modo o trabalho do GCASC contribui para que essa situação mude? O Grupo Comunidade de Assistência às Crianças surgiu justamente para valorizar a vida das pessoas, especial das crianças, dos adolescentes e dos jovens, e trazer esse mote como uma discussão política para que se haja atividades, intervenções de prevenção à violência urbana e à violência que não dá condições das crianças se desenvolver bem dentro da sua própria comunidade, né? Então, a gente vem nessa luta, na luta pela garantia dos direitos da criança, pela política da criança. E é um grande desafio, né? Assim, a primeira prevenção é a prevenção que a gente percebe que ela é primordial, né? É na infância que a gente precisa fortalecer o ser humano para que ele consiga, né, se desenvolver e ter capacidades de enfrentar, né, o dia a dia e a vida, crescer bem, saudável, ser pessoas também que podem multiplicar o bem na sociedade, na vida da comunidade, na vida com a família e assim por diante, né? Esse é um dos grandes objetivos da gente, é fomentar isso dentro da vida dos meninos, primordialmente das crianças. Atualmente, de 10 anos para cá, E aí a gente vê na estatística do próprio governo, né, porque os meninos viram estatística, viram números, infelizmente, né, não são tratados como pessoas humanas, porque se fossem tratados como pessoas humanas, a gente tinha mais ações de prevenção eficaz no Estado para realmente ressignificar a vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens. Então, a gente vive uma situação de violência grave dentro do bairro. Os meninos continuam morrendo, continuam sendo assassinados. Nós fizemos uma pesquisa em 2014 e aponta esses dados bem claro, né? Esses jovens, a maioria deles não terminaram o ensino fundamental, é um perfil dos jovens que foram assassinados, né? A maioria não tiveram oportunidade de trabalho e nós pesquisamos 263 famílias, mães que tinham sido assassinadas e mães que tinham filhos presos, né? Na estatística, assim, é deprimente, os que estão presos têm uma probabilidade muito grande de ser alvo, né, de homicídio, né? Infelizmente, é uma estatística muito séria. Mas aí a gente vê que o perfil é esse, é de periferia, é negro, né, de família pobre, de família que vive nessa linha da exclusão social grave. E isso se repete, é como se fosse uma roda que não para, né? Se repete na vida dessas famílias. É um ciclo de violência grave que a gente vê nitidamente que a gente, o Estado, mas assim também o governo local, né, o município, não se preocupa em trazer ações realmente de transformação, né, ações planejadas de médio e longo prazo para que realmente essa estatística diminua. Tem muita conversa ainda pela frente sobre este mal que adoece o tecido social do país. Mas não sai daí que já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.